graças em vão que você me fez. Machucou meu coração. Não teve consideração. Só pensou em você. Minha escolha sempre era você. E você só na indecisão. A noite chega e eu choro. Saudade de você. Eu tô morrendo e você vive em mim. Eu queria poder te esquecer. E por mais que eu tente, esse amor não sai de mim. Me diz agora o que eu faço pra ocupar esse espaço que você em mim deixou. E por mais que eu tente, diz agora o que eu faço pra ocupar esse espaço que você em mim deixou. O amor nos unir pra sempre. Eu sei que você pensa em nós. E não é tão simples assim. Matar um amor que não pode morrer. Eu sempre vou amar você. Eu sempre vou amar você. Tem dias que é melhor esquecer o quanto eu amo você. Pois, meu bem, você vai ficar marcado dentro de mim. Tem dias que é melhor esquecer o quanto eu amo você. Ai, meu Deus, me ajuda. Como se fosse a primeira vez. Sinto teu cheiro quando passa por mim. Ainda é o mesmo perfume quando te conheci. Te quero outra vez, mas você está com ela e não quer mais saber de mim. Ainda te amo, te espero, amor, volta pra mim. Então vem me encontrar naquele lugar aonde a gente sempre se amou. Me dói a saudade, te quero, amor, volta pra mim. Vamos conversar e recordar aqueles momentos que não voltam mais. Não voltam mais. Na-ra-na-na, na-ra-na-na, na-ra-na-na, na-ra-na. Não voltam mais. Banda Longa Tentação, tocando a sofrência do Pará. Júnior do Comércio, diversas marcas. Rua João Alfredo, entre Campos Salles e Padre Eutíquio. Estou aqui mais uma vez, te olhando como se fosse a primeira vez. Sinto teu cheiro quando passa por mim. Ainda é o mesmo perfume quando te conheci. Te quero outra vez, mas você está com ela e não quer mais saber de mim. Ainda te amo, te espero, amor, volta pra mim.